cabeça erguida pra fazer o que ninguém fez. É nóis. Sem vergonha de dar um passo pra trás, pra dar dois pra frente a seguir. Deixa a hiena rir. É o de menos, pra quem é demais. Dá cara pra bater, só Jesus. Inspiração divina, assim nós vai buscando a luz. Certo por linha torta, às vezes chuta a porta, pra não ver nossa esperança lá no chão, morta. Aqui não é Hollywood, mas tem um filme em cada quadra. Ação, ficção, comédia, drama e aventura. Terror nenhum, todo dia o dever chama. E nada vai mudar se eu não levantar da cama. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, hoje é só mais um dia. Se não for nós, quem vai ser em mais um dia? Sou mais você e amanhã é outro dia. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, hoje é só mais um dia. Se não for nós, quem vai ser mais um dia? Sou mais você e amanhã é outro dia. Jogo sujo, baralho, carta marcada pelo certo. Se nós chega, muda a linha de chegada. Vi de tudo nessa vida, eles não vai arrumar nada. Paciência é o mantra e temos munição de sobra. Mil e um deserto atravessou com pouca água. Nem por isso desviou e desandou a carga. Orgulho da faca, linha de frente na guerra. Não é papo de crime, é papo de cultura. Seja marginal, seja herói em memória de quem escreveu o lado certo da história. Bota a legenda porque as ideias dura. Manda avisar que se tem bolha é nós que fura. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, hoje é só mais um dia. Se não for nós, quem vai ser em mais um dia? Sou mais você e amanhã é outro dia. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, hoje é só mais um dia. Se não for nós, quem vai ser mais um dia? Sou mais você e amanhã é outro dia. Sabe o que eu ia falar pra você, mano? Tenta marcar um psicólogo, terapia, esses bagulho, tá ligado? Esse bagulho não é frescura não, mano. Pelo menos tem alguém pra você trocar ideia, desabafar e dar direção nos bagulho, tá ligado? Você é artista, cara, você não pode ficar assim não, mano. Nem pensar esses bagulho, viu? Deixa pra mim que já tô mais velho, já. Não tem nada a perder, você tá ligado?